Hoje eu vou beber e dar PT. Vou embrasar, enlouquecer. Vou beber, eu e tu. Vamos para o motel pra endoidar. Vou beber, eu e tu. Vamos para o motel pra endoidar. Chama as meninas, vamos pra piscina. Vem a galera, vamos entrar no clima. Trago vapor e muita bebida. E depois não esqueça, chama as meninas, vamos pra piscina. Vem a galera, vamos entrar no clima. Trago vapor e muita bebida. Depois não esqueça o ratatá. O bebê, eu e tu. Vamos para o motel pra endoidar. O bebê, eu e tu. Vamos para o motel pra endoidar. Chama todas as coleguinhas, chama as amiguinhas. Vamos lá, você quer ir pra qual, filho? Motel Del Rey? Lembolim? Ai, meu Deus do céu! Ai, vou beber, eu e tu. Vamos para o motel pra endoidar. Vou beber, eu e tu. Vamos para o motel pra endoidar. Chama as meninas, vamos pra piscina. Vem a galera, vamos entrar no clima. Trago vapor e muita bebida. Depois não esqueça, chama as meninas, vamos pra piscina. Vem a galera, vamos entrar no clima. Trago vapor e muita bebida. E depois não esqueça o ratatá. Vou beber, eu e tu. Vamos para o motel pra endoidar. Vou beber, eu e tu. Vamos para o motel pra endoidar. Vou beber, eu e tu. Vamos levar a menina Lojuca, Juca Andrade Ordinário. Eu e tu, vamos para o motel pra endoidar. Traga a bebida, Mio. Ave Maria, muitas garotinhas aqui no fundo desse carro. Patrick Polentino, o moral de Bicoara.